Ainda bem que é de acordo com a vontade de Deus. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Pois é. A simpática Bruna sempre me faz esses convites, e quando ela me convida, eu sempre penso que é a última vez que eu vou aceitar. Eu sou mais facilitador de escola dominical do que pregador. Eu não sou pregador. Mas a bondade dos irmãos da igreja. Então, ela me falou que a vontade, o tema dos jovens, é um relacionamento melhor com Deus, um relacionamento mais próximo de Deus. Ora, o apelo que Deus faz desde o Gênesis até o Apocalipse é: sede santos, porque eu sou santo. E a palavra também diz que sem a santificação ninguém verá a Deus. Então nós não podíamos fugir da santificação. É um propósito que depois que nós aceitamos a Cristo na nossa vida, nós temos que entrar no processo de santificação. Mas você tem que saber que está nesse processo. Você tem que aceitar esse processo. Não é só você ser salvo. Você já está salvo. Se você aceitou Jesus Cristo, já está salvo. Não há dúvida nenhuma. Nós tivemos aquele caso, nós vamos falar muito hoje da igreja de Corinto, aquele caso daquele homem que fazia sexo com a madrasta, e Paulo disse à igreja: é um absurdo que vocês estejam fazendo isso aí, consentindo nisso. Põe esse homem fora daí da comunidade, para que o seu corpo seja entregue para Satanás e a sua alma volte para Deus. Então, não era esse fato que eu o levar para o inferno. Ele já era salvo, ele era realmente um homem convertido. Isso provou que na segunda carta, Paulo diz assim: poxa, esse homem se arrependeu, está triste, vai morrer de tristeza. E vocês não readmitem ele para o seio da igreja? Poxa, que falta de perdão, que falta de consideração. Então, eles deviam fazer isto. Deviam retornar aquele homem. Então a nossa salvação está garantida em Cristo Jesus. Seja lá a espécie de que nós seremos. Nós estamos conversando hoje, batendo um papo lá na classe, a respeito do céu. Não foi bem esse assunto, mas foi em volta desse assunto. Como será? Como é que você vai se encontrar lá? Tem muita gente que diz assim: não me importa, eu quero ir para o céu, nem que eu seja faxineiro do céu. Eu não sei se os anjos fazem sujeira e que a gente precisa ir lá fazer uma faxina. Mas o fato é que nós precisamos pensar nisso. Qual a vantagem de você se esforçar aqui e ser um servo fiel? O que é que vai acontecer? Eu falei que ia meditar um pouco com vocês, segundo aquilo que eu penso, e eu pus aqui um título para essa mensagem: individualidade ou individualismo? Obrigado. Eu digo que ela é simpática. Então, o trecho que eu escolhi para ler para a igreja e fazer alguma meditação, está em 1 Coríntios, no capítulo 12, nós vamos ler juntos. Eu gosto muito de ler junto com a congregação. Quem sabe é uma chance de você ler a palavra. A Bruna falou desse compromisso aí, do papelzinho amarelinho. Eu disse hoje na classe, eu tenho medo de perguntar quem é que está engajado nesse propósito. Eu não vou perguntar. Eu não vou perguntar por medo. Sabe qual é o meu medo? É que todo mundo não levante a mão, como eu esperava. Mas é aí. Vamos lá. Vamos ficar de pé. 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 27 até o 31, até o finalzinho do capítulo, nós vamos ler juntos. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de cura, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Podem sentar. Mas logo embaixo, Paulo lembra o seguinte: posso agora mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Então ele começa a falar qual é esse caminho excelente. Ainda que eu desse meu corpo para ser queimado, se não fosse por amor, não valia de nada. Ele está falando dos dons antes. O apóstolo, claro, nesse raciocínio, nessa linha de raciocínio, ele está dizendo o seguinte: você quer os melhores dons? Para quê? Para se sobressair? Eu fui num congresso batista em Rio Claro, Igreja Batista do Calvário de Rio Claro, me esqueço o nome do pastor. E muitos cultos maravilhosos, um grupo, umas 15 moças tocando violão, cantando hinos, só hinos. Me relembrou da minha juventude. Pô, não era velho, não, que isso já faz algum tempo. Aí o pastor manda fazer uma série de oração e uma senhora ora. Muito bem alinhada, uma senhora bem arrumada. Aí, no meio da oração, ela começa a falar em línguas estranhas. E depois ela interpretou. Falou aquilo que ela enrolou a língua, depois ela disse o que era aquilo e tal. Aí depois terminou o culto, essa mulher ficou no corredor. Todo mundo vinha beijar a mão da mulher. Hoje nós tivemos alguma meditação na classe. Nós dissemos, e eu repito aqui, tudo que se faz na igreja é para a glória de Cristo. Tudo. Então, Paulo está dizendo aqui, se eu der a minha vida para ser queimada e eu não tiver amor, isso não vai valer nada. Qualquer atribuição que eu tenha na igreja e que eu não faça isso porque eu amo Jesus. Se lembram o que João falou? Quando foram fazer alguma... Olha, ele está batizando e tal. Batizando mais que nós, os discípulos de João. Ele disse, importa que ele cresça e que eu diminua. Na igreja de Cristo não pode ser diferente. Paulo está falando aqui dos dons e ele fala em seguida do amor de propósito. Porque não vai adiantar eu querer ter um dom. Ora, se eu tivesse o dom de curar alguém, às vezes eu vejo uma pessoa numa situação bem que eu gostaria de ter esse dom. É tão constrangedor, né, ver uma pessoa precisando de andar, jovem, a vida toda pela frente, dá uma agonia, né? Seria maravilhoso. Mas a gente teria que saber usar esse dom. Mas o meu propósito, eu coloquei aqui como título dessa mensagem, individualidade ou individualismo, ou nossa prática das coisas de Deus. Então, eu escrevi aqui, o texto fala que Deus nos trata individualmente. Então, ele diz assim, ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Nós somos como igreja, todo o corpo de Cristo. Mas nós temos uma individualidade. Individualmente nós somos o corpo de Cristo. Mas sozinho eu não sou o corpo de Cristo. O máximo que eu posso ser é um braço, uma mão. Eu preciso juntar a igreja toda para ser o corpo de Cristo. Então, precisamos estar todos unidos, todos juntos, para fazer a obra que Cristo precisa fazer com a igreja. Ele precisa de nós todos. A igreja precisa. No individualismo, buscamos a glorificação de um homem acima de outro. O orgulho humano penetra em todas as formas de realização, incluindo as realizações de natureza espiritual. Os homens abusam até mesmo das melhores coisas. No capítulo 5 de Atos, relata um desses abusos, para a gente ter uma noção na prática, na igreja, o que é que acontece. Veja que no capítulo 2, lá pelos versículos 42 de Atos, está contando a situação mais linda que a igreja passou em toda a sua história, que é aquela situação que os irmãos se reuniam e aqueles que tinham necessidade era suprida por aqueles que podiam, iam vendendo aquilo que... Eles tinham dois, três terrenos, vendiam um terreno. E eu me lembrei agora, um pastor amigo nosso, há pouco tempo estava falando numa reunião de homens, da convenção, e ele disse, eu tenho um membro da minha igreja que tem 37 casas. É lá da Praia Grande esse crente. E aí, num dia veio comigo, ele falou, eu já falei, irmão, para de comprar casa. Para! O irmão está com mais problema com o inquilino de casa todas as vezes, quando tem um inquilino que queria matá-lo. Ele falou, está vendo? Eu não te falei para tu parar desse negócio de comprar casa. Você fica pensando só nessas coisas. Vocês têm uma filha só. Para quem comprar mais? Para com isso. Esse aí não se lembrava que ele devia compartilhar os seus bens com a igreja primitiva. Então apareceu Barnabé. Naquele hino fala Barnabé, o homem de Deus. Veja, apareceu Barnabé. Barnabé vendeu um sítio, um terreno, um lugar, e pegou o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Então Ananias e Safira vieram. Oh, que bom. Vê o que Barnabé fez. Poxa, Barnabé vai ser falado pela igreja toda. Eu quero ser assim. Não teria problema nenhum, como ele realmente fez, de copiar Barnabé. Mas em que sentido? Ele usou o individualismo, ele usou o orgulho, ele usou o egoísmo. Tanto que combinou com a mulher: olha, nós vendemos aquele terreno por 50 mil, vamos depositar 40. Nós precisamos 10 mil, ficamos assim para a nossa despesa. Então, tá bom. Tá. Então ele foi na frente e levou os 40 mil e colocou lá os pés de Pedro. Aí o Pedro disse assim: ô Ananias, quem mandou você mentir ao Espírito Santo? Daqui a pouco chega a mulher dele e fala a mesma coisa. Por que que vocês dois se combinaram? Você, ah, os homens que estão chegando aqui de enterrar o teu marido vão levar você também. Ela, plup, agora. Os irmãos veem que contexto. Uma igreja que estava vivendo uma situação ímpar. Nós, quando olhamos e lemos esse texto de Atos dos Apóstolos, nós ficamos admirados como essa igreja vivia. O que que sobressaía nessa igreja? O amor. É o que Paulo está dizendo aqui. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Esse caminho excelente é o amor. A igreja, se não tiver com toda a sinceridade esse amor uns para com os outros, esse amor quer dizer uma porção de coisas: socorro, respeito, consideração uns pelos outros. Esse casal espelhou bem o que é a inveja e o egocentrismo das pessoas. Aquele amor pelo ego, pela aparecer. A inveja que eles tiveram de Barnabé ter uma atitude tão linda, tão amorosa, vendendo a sua propriedade e atendendo à necessidade dos crentes pobres. A igreja tinha crescido de uma forma espetacular no Pentecostes, e ela precisava de se estruturar para atender aquela situação toda. E Barnabé deu esse exemplo espetacular para a igreja. Coisa maravilhosa. Voltando para o capítulo 6 de Coríntios, eu falei que hoje eu vou falar nessa igreja. É uma igreja interessante, viu, irmãos? Eu depois vou dizer por quê, que eu acho que ela é tão interessante. Porque ela tem tantos defeitos, é uma das coisas, e a gente sempre se aproveita, né? E a gente é até abençoado com os defeitos dos outros, porque a gente procura evitar de fazê-los. Se lembra daquela vez que os apóstolos disseram: olha, nós vimos Jesus. Jesus tinha dito que ao terceiro dia ia ressuscitar. Ele disse: mas eu não creio. Tomé falou isso. Quando eles estavam naquela roda, na casa, e Jesus apareceu no meio, ele chamou Tomé e disse assim: olha aqui, passa a mão aqui. E o que é que Tomé falou? Senhor meu e Deus meu. E Jesus respondeu: porque você me viu, Tomé, creu, bem-aventurado. Nós somos bem-aventurados por isso. Aqueles que não viram e creram. Eu já falei que nós somos a geração mais bem-aventurada que existe. Aí você vai dizer: ah, eu gostaria de estar lá no tempo de Jesus. Eu gostaria de estar lá perto do túmulo de Lázaro e ver Jesus dizer: Lázaro, sai para fora! E aquele homem todo enfaixado sair para fora. É? Isso não está acontecendo hoje? Claro que está. É aqui. Está aqui. Para nós não faz diferença. Às vezes a gente ouve dizer que eu gostaria de ter uma fé maior do que aquelazinha de um grãozinho de mostarda. Mas é fácil. Veja, Deus já sabia como nós éramos, como nós somos. Ele não quer que você tenha uma fé cega. Ele quer que você tenha uma fé baseada em alguma coisa. Você tem que ter base para a sua fé. Qual a base que você tem? Como nós podemos ter essa fé? Lá na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. A fé é o firme fundamento. Então Deus quer que você tenha um firme fundamento e que você tenha certeza. Alguém pergunta para nós: onde é que está o céu? Como é o inferno? A gente sempre ouve alguns crentes em certas doutrinas dizendo que o nosso inferno é aqui. Pode ser que você esteja fazendo aqui o seu inferno. Pode ser. Mas no inferno não é aqui. Muito sopa se fosse aqui. Lá no capítulo 6, no versículo 12, Paulo está dizendo assim: tudo me é permitido. Acharam aí? Pode ler comigo, eu gosto que a igreja leia. Vamos lá. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. A cidade de Corinto é muito semelhante, em certa situação, a Santos. A cidade de Corinto era uma cidade que havia sido reconstruída pelo Império Romano. Era uma cidade que, no tempo de Paulo, do Novo Testamento, tinha cerca de 400 mil habitantes, é mais ou menos a população de Santos. Era uma cidade que ficava num istmo, um braço de terra. De um lado ficava o mar Egeu, do outro lado ficava o Adriático. Era um corredor comercial importante para o governo de Roma. Uma cidade famosa, uma cidade que tinha o templo, um dos templos mais famosos dos gregos, onde haviam 1.000 prostitutas cultuais. A cidade vivia nessa situação. Além dos lupanares espalhados por toda a cidade, então os crentes convertidos dessa situação vinham para o Evangelho. Eu, quando estava estudando, pensando, às vezes o pastor pregando aqui, esbravejando contra a situação de os crentes receberem informações pelo rádio, pela televisão, de pregadores que pregam heresias. Pastor, se conforme com a igreja de Corinto. Caramba! O que esse pessoal distorcia das doutrinas pregadas pelo apóstolo? E o que esse pessoal trazia de bagagem para dentro da igreja? Por exemplo, esses homens que eram convertidos nessa cidade famosa, Paulo ficou ali um ano e meio na segunda viagem que ele fez, e essa carta que ele escreve aos Coríntios, ele escreve de Éfeso, mais ou menos no ano 54 da nossa era. Já pensou, um homem se converte, vem para o meio do Evangelho, e ele continua indo no templo e tendo relações sexuais com as prostitutas cultuais. E achou que tudo bem, estava certo. Se não bastasse, os gregos tinham o pensamento hebraico. Um escritor diz que era tão folgada a legislação mosaica a respeito de relação sexual do homem, que um rabino chegava a uma cidade e dizia: preciso de uma mulher por um dia. Fazia uma carta de casamento por um dia. E a mulher habitava com ele um dia e no dia seguinte já não era mais mulher dele. Já pensaram? De um lado, os gregos. De outro lado, os judeus. E ali azucrinando a igreja, né? Os judeus, além do mais, querendo forçar os crentes a cumprir a lei, os homens a receberem a circuncisão, e nessa igreja é que Paulo fala desse negócio de véu. Existe aí uma denominação que as mulheres não podem entrar na igreja sem um véuzinho. Até tem uma senhora na porta da igreja que, se alguém esqueceu o véuzinho, ela empresta um véu para que a pessoa entre na igreja sem véu. E Paulo fala que é um absurdo que as mulheres entrem na igreja sem o véu. Mas não tem outro lugar, outra igreja, que Paulo fala isso. Por que é que Paulo falou isso para Corinto? Hã? Porque a mulher que não andasse de véu era prostituta. Então a mulher tinha que usar o bendito véu. Já pensou uma igreja batista lá no Iraque? Você é crente, mulher, mulher de um iraquiano, tem que andar de quê? De burda. Tem que andar com aquela gradinha no rosto. E se Paulo fosse escrever para a Igreja Batista de Iraque, ele dizia assim: mulheres, andem de burda, porque quem não anda de burda é prostituta. Entenderam lá essa questão? Uma questão tão fácil. Eu sei que o pessoal faz doutrina por um acontecimento que era local, não tem nada que ver tal, comer e tal. Até hoje os judeus têm a tal de comida kosher, né, que é o nome? É, acho que sim. É o... Então eles fazem uma geladeira, só pode pôr produtos lactícios, com leite e tal, tal. Não pode misturar carne ali. Então o judeu tem que ter no mínimo duas geladeiras em casa. Então, então Paulo diz assim: isso aí dá assim, um sabor, um princípio assim, de coisa espetacular, superior. Não tem nada. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para a imoralidade. Paulo pregava alguma coisa a respeito de liberdade cristã. Coitado do homem... Pastor, ser pastor da igreja de Corinto é que devia ser espeto, hein? Paulo pregava um negócio, já criaram o Partido dos Libertinos, baseado nessa orientação de Paulo. O que era o Partido dos Libertinos? Eram os libertinos mesmo, faziam o que queriam, está tudo certo. As questões da carne eram indiferentes. Que é problema? Se eles pecavam, eles adotaram quase que uma doutrina gnóstica que dizia o seguinte. Ora, era uma prática deles, que o homem podia praticar certos males morais que prejudicassem o corpo, e como resultado destruísse esse corpo, porque esse corpo era o princípio de todo mal, não tinha importância nenhuma. O corpo é o princípio do mal. Quando você morrer, eu morrer e vocês, nós todos aqui, vamos nos livrar de uma boa praga, porque aí estamos libertos do pecado, não é? Realmente isso é verdade, caramba, eu... Bem que eu gostaria de não pecar, mas eu não posso falar como Jesus. Quem de vocês aí me aponta um pecado? E ó, ninguém falou nada. Mas Jesus era Jesus, porque ele não era homem como eu? Claro que era. Senão já vem os docentistas, aqueles que acham que Jesus era um ion, era um anjo. Então não podia errar mesmo. Mas sabe quantas vezes Jesus fala no Evangelho de Mateus, o Filho do Homem? 31 vezes. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Filho do Homem. Ô, dona Regina, estou passando do horário. Ela disse: será que você vai falar até 11h30? Então eu vou pular algumas coisas, fica para o outro capítulo, para outra vez. Eu já disse que não ia aceitar outra vez, mas aí... fica difícil, né? Olha aqui, veja que coisa espetacular. seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. O que é que houve com ele? Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que se devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Qual foi a atitude de Cristo? A atitude de Cristo foi a seguinte: quando ele, com Deus Pai, consertou vir à terra, lá na eternidade, lá no céu, ele se despiu, ele veio como homem. Não é uma farsa que Jesus sofreu na cruz. Não é uma farsa todas aquelas perseguições que Satanás fez contra ele. Era tão real, tão verdadeiro, que quando os seus familiares, os seus irmãos e a sua mãe que tinham relações com ele ouviram começar o seu ministério, ficaram preocupados e foram procurá-lo. Olha, tua mãe e os teus irmãos estão aí. E ele perguntou: quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Ele estava se desligando da família carnal daqui da terra e estava entrando no seu ministério sacerdotal. Está aí a minha mãe e meus irmãos. Eu não sou ninguém para dizer o que eu vou dizer, mas vou dizer. Porque eu não vou poder concluir o que eu queria falar. Eu preciso pelo menos 2 horas. Eu falei hoje na classe isso. No capítulo 14... No capítulo 16 de João, diz assim, Jesus está falando: tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Aqui a questão minha não é bem essa, eu vou parafrasear. Tenho muita coisa que lhes dizer, mas vocês não têm tempo de escutar agora. A situação de prostituição na igreja de Corinto era tal, e o apóstolo Paulo ficou tão impressionado com essa situação, ele abordou esse assunto em várias das suas cartas. E vocês reparem que lá na carta de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, ele diz: o diácono seja marido de uma só mulher. Por que essa recomendação? Porque não era comum o cara ser marido de uma só mulher. Concluindo sobre o individualismo, Deus nos trata individualmente. Por isso, uma vez perguntaram a Jesus, qual é o maior mandamento? Lá em Mateus 22, 37, 38 e 39, ele diz, o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. E ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus de todo o coração. Será que nós estamos fazendo isso? É a forma que os jovens, nós todos, mas como eu estou falando aos jovens especialmente, foram eles que me convidaram, né? Vocês estão ouvindo aí de carona. Eu estou falando para os jovens. Amar a Deus de todo o coração, que coisa, não? De toda a alma e de todo o entendimento. Foi Jesus que recomendou. Não estou sendo eu também recomendo, mas eu perto de Jesus sou nada. Sou servo. Se ele me admite como servo, eu já fico satisfeito. Mas eu gosto muito do que Paulo fala, terminando essa fala. Se alguém está em Cristo, vamos repetir? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. Então nós somos nova criação. Nós estamos numa cidade que pensa como Coríntios. A situação geográfica de Santos para o Brasil é a mesma de Coríntios para a Grécia. É um porto importante, é uma cidade onde a imoralidade está aí. Infelizmente, ela não está restrita a Santos, porque esses movimentos que nós ficamos assim tão chateados, aborrecidos, constrangidos de ver, eles atingem todo mundo, não é só Santos e o Brasil, todo mundo. E nos lembra ainda aquela palavra de Paulo aos Romanos, e não vos conformeis com este mundo. Porque essas coisas não devem, nós não podemos nos conformar com essas coisas. Nos conformar de tal jeito de tomar a forma, de proceder, de agir, de ser como o mundo é. Nós somos nova criação. Nós somos nova criatura. Isso é que faz a diferença. Foi isso que Nicodemos não estava entendendo. Será que eu preciso entrar no ventre da minha mãe para nascer de novo? Jesus falou, não estou falando desse nascimento. Estou falando do nascimento no Espírito. E esse nosso Espírito é que nós temos que cuidar dele. Que Deus nos abençoe. Que a mensagem pode... O Espírito Santo vai fazer o que eu não faço, né? Não tenho condição. Ele manda a gente pregar, né? Não é, pastor? Agora, quem vai falar na sua mente é o Espírito Santo. Eu só espero que eu tenha sido servo, que eu tenha procurado exaltar Jesus. Amém? Obrigado.